No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo na sua rádio mais uma vez para lhe trazer grandes fados, grandes fadistas, a guitarra e a viola, como sempre, para si, aqui aos sábados entre as 12 e as 12h30. Fique connosco e deixe-se acompanhar pela guitarra, pela viola, pelo poeta e pelo fadista. É claro que eu só estou na locução, mesmo para lhe dizer quem canta. E quem canta já a seguir, quem abre as portas da nossa Catedral do Fado de hoje, é nada mais, nada menos do que um senhor que hoje traz aqui um fado que a mim me diz particularmente. Pois é, fado sagitário, e diz-me particularmente porque, acreditando ou não acreditando, ou dando mais ou menos valor a esta questão dos signos, Sagitário é o meu signo. E não é que isto seja uma informação muito importante, é apenas uma curiosidade que a mim me chamou particularmente a atenção. Bom, espero que também seja o seu signo para todos os sagitários, então, que nos ouvem, se for o caso. Fado Sagitário na voz de Camané. Logo depois, ficamos com Fado das Algas, trazido por Alexandra. E terminamos esta nossa seleção de três fados com Ó Meu Amigo João, fado trazido por Ana Moura. Três vozes, um senhor e duas senhoras, que tocam e que cantam já para si nos próximos minutos. Fado Sagitário, na voz de Camané. Se foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Se foi Deus que quis assim, nem tu sabes, nem eu sei. Mas tenho-te presa a mim por tudo o que não te dei. Mas tenho-te presa a mim por tudo o que não te dei. Se eu te desse o que tu queres, quem sabe se nesse dia, depois de tu me prenderes, eu nunca mais te prendia. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. E se me queres como sou, não me queiras prisioneiro. Só posso dar-te o que dou, porque não me dou inteiro. Não te daria o que dou se me desse por inteiro. E por muito que te queixes, só espero que tu entendas. E por muito que te queixes, só espero que tu entendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Que prefiro que me deixes a deixar que tu me prendas. Bem sei que é contradição eu pedir-te liberdade. Bem sei que é contradição eu pedir-te liberdade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade, sabendo que a condição é ficar preso à saudade. sabendo que a condição é ficar preso à saudade. Seu jeito popular, teu corpo. corpo de tudo dar. Pode nas veias do mundo, imenso, fértil, fecundo, com força de terra e mar. Ponho em ti o recordar, na agrura da tua morte, por sobre o sangue a gritar, que não foi azar nem sorte, e a força do vento norte levou teu grito na mão. Meu amigo, meu irmão, quem forçou a tua sorte? Oh, meu amigo João, quem forçou a tua sorte? Os bonitos fados que abriram a nossa emissão dão agora lugar a muitos mais, a pelo menos mais três. E vamos ficar com Acabou Ontem à Noite, na voz de António Mourão. Não acabou nada. Vamos continuar, e porque ouvir grandes fados, este nosso tesouro português sabe sempre bem, não vamos abandonar agora esta oportunidade. Logo depois de António Mourão, que nos traz o fado Acabou Ontem à Noite, ficamos com Vesti a Minha Saudade, fado trazido por Beatriz da Conceição, e terminamos esta seleção de três bonitos fados com Carlos do Carmo, Fado da Saudade. Estes bonitos fados, bem românticos, bem espirituosos para si neste sábado, que espero eu esteja a correr muito bem. Não pode o mundo parar. Tudo acaba, tudo morre. Não pode o mundo parar. Acabou ontem à noite a loucura de te amar. Acabou ontem à noite a loucura de te amar. Muita vez a morte é vida, depois de muito sofrer. Muita vez a morte é vida, depois de muito sofrer. Acabei com a loucura para voltar a viver. Acabei com a loucura para voltar a viver. Libertei-me da maldade, cantei, chorei e bebi. Libertei-me da maldade, cantei, chorei e bebi. Abençoada loucura que me fez dono de mim. Abençoada loucura que me fez dono de mim. Quem me viu chamou-me louco e sorriu do meu cantar. Quem me viu chamou-me louco e sorriu do meu cantar, sem saber que em mim morri a loucura de te amar, sem saber que em mim morria a loucura de te amar. E a minha saudade, saí com ela para a rua. Vesti a minha saudade à rua, toda a gente da cidade viu que a saudade era tua, toda a gente da cidade viu que a saudade era tua. Fugi da cidade grande, fui para o campo, estava frio. Fugi da cidade grande, fui para o campo, estava frio. E vi correr, e vi correr o teu nome por sob as águas do rio. Fugi da cidade grande, fui para o campo, estava frio. Meu pensamento correu sem o poder alcançar. Meu pensamento correu sem o poder alcançar. Depois vi que se perdeu na imensidade do mar. Meu pensamento correu sem o poder alcançar. Voltei para casa já tarde, era frio o meu coração. Voltei para casa já tarde, era frio o meu coração. Despi a minha saudade, vesti-me de solidão. Despi a minha saudade, vesti-me de solidão. Nasce o dia na cidade que me encanta, na minha velha Lisboa de outra vida. E com um nó de saudade a garganta, escuto um fado que se entoa à despedida. E com um nó de saudade a garganta, escuto um fado que se entoa à despedida. Foi nas tabernas de Alfama, em hora triste, que nasceu esta canção, o seu lamento, na memória dos que vão, tal como o vento. O olhar de quem se ama e não desiste, na memória dos que vão, tal como o vento. O olhar de quem se ama e não desiste,

ambiente mudo, uma voz sobressaiu. Na júnia altiva e bizarra, cantou mesmo sem guitarra um fado triste e saiu. Na júnia altiva e bizarra, cantou mesmo sem guitarra um fado triste e saiu. Na assistência entreolhou-se, o portão nobre fechou-se e guitarou a pranga. O marquês vive isolado e nunca mais se ouviu fado nos salões de Linda Velha. O marquês vive isolado e nunca mais se ouviu fado nos salões de Linda Velha. No reino de Portugal, há muito ano, Dom Dinis, cristão de fé, o lavrador, herdou o trono do povo lusitano e herdou de Deus a graça amor. Ficarás por tempo fora em tropas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Ficarás por tempo fora em tropas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Isabel era o nome que ela tinha no reino, o seu encanto todos encanta. Rainha, por amor, nosso povo a fez santa. Ficarás por tempo fora em tropas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Ficarás por tempo fora em trovas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Por isso, Senhora Santa, nossa história, dai a proteção da vossa mão. De rosas a memória, a quem de rosas nunca fará pão. Ficarás por tempo fora em tropas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Ficarás por tempo fora em trovas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Ficarás por tempo fora em trovas de amor fiel, Isabel, Santa Senhora, Rainha Santa Isabel. Ficará. chinelinha que andava no bailarinho. De quem são as chinelinhas que andava no bailarinho? Ai, eu vi as bailar sozinhas, não devem ter namorico. Eu vi as bailar sozinhas, não devem ter namorico. Gosto delas, podem crer, como se elas fossem minhas, mas não consigo saber de quem são as chinelinhas, mas não consigo saber de quem são as chinelinhas. Dia e noite em busca delas, mas sem saber não fico de quem são essas chinelas que andavam no bailarico. De quem são essas chinelas que andavam no bailarico? Como é possível tão belas como tuas sozinhas? Ninguém bailasse com elas. Eu vi-as bailar sozinhas. Ninguém bailasse com elas. Eu vi-as bailar sozinhas. Se elas andavam assim, sozinhas no bailarinho. Se elas andavam assim, sozinhas no bailarinho, eles esperem por mim. Não devem ter namorico. Talvez esperem por mim. Não devem ter namorico. Um grande